avec Monsieur Moustache, Ongaku et Patrice. Quando o Mr. Oizo vier cá, tem de fazer um remix deste intro, deste jingle. Pois tem. Com aquelas vozes que ele tem. Tem que pôr também um pneu aí a rodar. Um pneu assim. A matar corvos. Eu curto bem o pneu, já. Yeah. O pneu tem... É que o pneu mata corvos. Ele dá o olhar ao pneu. É verdade. O pneu parece que está tipo a olhar diretamente para as pessoas. Aquele trailer pequenino. O pneu parece estar a tremer. Yeah. Enfrenta assim um pássaro. Por acaso estava da fixe. O gajo desmancha todo. Bem-vindos ao Bigode. Bem-vindos. Também mais um show. Mais um com pelo. Com música. E com tudo o que é de bom. Yeah. Hoje até há uma música mistério. É tipo aquelas malhas que estão nos álbuns. Estão tipo a 10 minutos depois da música passar. Não curti nada dessas porcarias, meu. Eu odiava isso. Mano. Isso é bada fixe. Música de surpresa. Estava no Facebook a falar. Então, um gajo se a falar. Então, se tiver CDs, é fantástico. Tens que esperar tipo até. Yeah, já me aconteceu. Olha, eu tinha um álbum dos Offspring que era. Para cá estava mesmo a peça. Dos Offspring. Era puto. Eu tinha um álbum dos Offspring tipo. Aliás, era o Americana que fazia isso, acho eu. Se deixasse a última música a tocar. Para já a última música tinha para aí de 7 minutos. Que era uma cena boa, nem sequer era cantada nem nada, acho eu. Era só tipo uma guitarra tipo, sempre a andar. Sim. E depois no fim tinhas uma cena boa da esquisita com um gajo a falar. Sim, eu lembro-me disso. Mas o que eu ia falar foi no outro dia no Facebook, um gajo que eu tenho na lista. O gajo estava a falar do álbum dos Nirvana, que eu não lembro o nome, mas que também tinha essa. Uma faixa escondida? Yeah. Pois, o que o pessoal costuma fazer é mais. Previsto, mas faixas escondidas. Nirvana tem a discursos escondidos. Pois é, aquilo em reverse, acho que tem-se umas mensagens satânicas. Isso era como não sei se era o outro. Era reverse. Quer dizer, em reverse tudo parece. Sim, mas em reverse tudo parece demoníaco. Os Beatles também têm mensagens satânicas. Então, se pegares num programa do Bigode em reverse, também tem mensagens satânicas. Se pegares num vinil dos Beatles. Já não me lembro qual é que é o vinil. E depois apontas uma luz roxa, vês lá uns pentagramas também. E umas coisas viradas ao contrário. Witchcraft, isto é witchcraft. Yeah, é o witchcraft que eu estava a falar aqui no início. Pois é, hoje vamos começar por ti, Patrício. Bem, vamos começar aqui pelo Tim Dice que fez o... Não, este não é witchcraft, nem witch house, nem nada. É uma coisa mais alegre. É uma remistura que os Teen Days fez para Seven Saturdays, que se chama True Romance. Por acaso era bom se fossem 7 dias da semana só. Olha. Ok. sim, mas é ouvir isto. E já cá voltamos. aqui com aquele brilho típico do, dos Teen Days, quem bem, já ouviu outras bandas deles. Bem ambiente. Yeah. Estávamos aqui a marinar agora. Pois é, gostei muito. E o videoclipe também está fixe. Está nice. Está tipo aqueles timelapses bem bacanas. É o Benjamin Govan Host que faz, não sei quem é o gajo, mas... Pá. Tem jeito para a coisa. Já, tem jeito. Já tem feito muita coisa importante. Pois é, então e disto seguimos para... É pá, não sei, se quiserem aqui animar um pouco mais a coisa, podíamos passar aí para o... Se calhar para o CFCF, que anda aí um bocado na... É um clorofluorocarbonato. Pá, honestamente não há assim grandes músicas que eu gosto dele. Neste caso é uma remistura do Games, que esta gosto, mas não sei, é um grande hype à volta dele. Não sei se vocês já tinham ouvido ou lido alguma coisa sobre ele. Pá, o nome não é estranho. Mas pá, ele costuma aparecer muito nos blogs, mas eu nunca eu ouvi assim, um álbum dele e só gostei, pá, só gostei mesmo das músicas e não as continuo a ouvir. Não, pá, se eu de ouvir outra vez gosto, mas não foi assim nada... Eu gosto do que está aqui escrito: Vector Supercar on a Journey Through Time. Isto é um vídeo todo futurista dos anos 80. Assim, é um retrofuturismo. Eu gosto, gosto do retrofuturismo. Aqueles carros que mais parecem uns Bugattis, uns Ferraris, meio esquisitos, não sei. Pá, quer dizer, para mim, um dos melhores carros dos 80s é aquele do Regresso ao Futuro. Aquele que tem as partes assim. Yeah, o DeLorean. DeLorean, exatamente. É. Acho que. Aí, essa marca tem uma história que acho que era de um irlandês que depois foi preso, depois o gajo morreu, ficou com a família e a empresa e depois agora voltaram a fazer fabricar uns quantos carros que mas, andam ainda à procura de peças e não sei. Não, mas o ano passado acho que fizeram pá, uns 20, não sei, eu li sobre essa cena, que eles fizeram mais uns carrinhos desses. Não fiz, pá. Então vamos ouvir isto. Ficamos aqui com o Vector Supercar, com a remistura do Games, bem ao estilo PlayStation, anos 90. tenho a dizer que adoro este clipe. É tudo aquilo que eu gosto. É tudo aquilo que eu gosto. É Lamborghinis. Pá, adoro isto. Exciting things happen. Pá, é 80s, é... Pá, é... carros. Sei, é carros. É Lamborghinis daqueles que parecem caixotes. Que eu curto bem, não sei porquê. E, epá, é bom, muito bom. É, o Games produz coisas muito boas. A sonoridade dele é parecida com a do Teen Fantasy, uma cena assim. E também faz lembrar uma beca de Comptruse. Yeah. Olha, o Comptruse lançou uma cena ontem. Eu por acaso fui lá ao site, mas não era uma remistura de uma miúda. Ah, era... pelo Pitchfork, não sei, que eu fui foi ao blog dele e vi lá uma música qualquer. Poli... Só que não, poli... não liguei não liga poli qualquer coisa, poli não sol, me lembro, já não lembro. A gente já vê isso. Epá, eu gosto disto. E não sei, estamos assim numa onda muito ambiente, muito calmos. Pelo menos agora para o início. Tens mais coisas? Ah, eu se for meter agora é ali o Gang Gang Dance, que é um bocado mais a saltar. Fixe. Isso é fixe, porque vamos. Quer dizer, o que eu tenho aqui é mais ou menos. Se calhar encaixa mais ou menos nesta onda, não salta muito. Então, se quiseres seguir com isto. Se calhar sigo com isto, pelo menos com esta aqui. Que eu queria ter passado a semana passada e depois acabei por não passar, que é do Tomai Disco. Tomai Disco é um... Também é um gajo de 22 anos, argentino, e yeah, argentino, acho eu. E é o Mariano Iluita. Olha lá que eu assim, meu namorado. Pá, mas é um produtor porreiro, anda aí a fazer umas cenas também assim para o disco, mas mais para o Deep House também, e cenas assim. E os Leloup, que nós passámos a semana passada com o remix dos Daft Punk, fizeram um remix para estes, para o Tommy Disco, chamado Nympho Island Remix. E é uma cena bastante, bastante jazzy, bastante smooth, está ali muito, muito tranquilo. E é isso. É chill. Vamos chillar. Sim. Aqui uma beca. chilar. Isto é To My Disco, Since I Fell For You, remixado por Lula Loop, e está quase a sair. Esta release está quase a sair. E vamos subir os BPMs, que isto está a precisar de subir os BPMs agora. Estamos aqui. Mas passamos já para o Gang Gang Dance? Acho que sim. Por acaso nunca mais vi nada desses bacanos. Dos Gang Bang? Acho que eles vêm cá a Serralves. A sério? Acho que não vieram ao Festival de Serralves. Sim, exato. Isso quase parecia uma piada, meu, porque eu não estava a acreditar nisso. Vem cá a Serralves, ali. Mas vem mesmo, acho que tenho quase certeza. Serralves até é um festival fixe. Sabe, fala que aquilo tem lá umas coisas fixas. Nunca ao festival. Eu também nunca fui ao festival, mas já fui. Mas eles têm aqui uma que é a Mind Killer, que penso que é recente, já agora deixa ver aí a data disso. Maio. 29 de março. Não sei. Mas de qualquer maneira. Ah, sim, mas isto vai ser só lançado em maio. Ah, sim, sim. Isto vai ser lançado a 9 de maio num álbum novo. Ok. Que eu vi isto num blog, nem sequer tive grande atenção a... Pronto, gostei do ouviste vídeo. Ouviste e gostaste. Ouvi e gostei, que é o que interessa. Não é? E vamos espalhar a mensagem. Então vamos espalhar a mensagem aqui dos Gang Gang Dance, Mind Killer. de artifício. Giro e troca o passo. Olha isto, é fixe. Alforrecas e... E espaço. Yeah. Alforrecas no espaço. Estrelas e cenas. Está a acabar. Vai se desligar. Então até amanhã. Ok. Foi um momento de suspense. Olha, gostei. E subimos os BPMs. E já estamos mais mexidos. Estamos aqui mais mexidos. E agora vamos mexer ainda mais. Não sei. Se tens mais não, cenas. Não. Então passamos para a tua cena. Para o Monstro e Mustache. Pode ser. Mas vou passar aqui um hip-hop. Não é bem hip-hop. Não se pode chamar hip-hop. E Maria Albertina, podemos chamar? Também pode chamar. Pode chamar isso. Como é que é? Intelligent Dance Music. Yeah. ID, sei lá. Yeah, ID é uma cena assim, sei lá. Mas isso é um género musical conhecido. Até como se... Está bem, sim, mas acho que é um género musical, como eu dizer, janelas cortadas, ou sei lá. Tipo, é uma cena... Acho que até foi mais conhecido. Quem deu a conhecer mais isso foram os Motos Selector. Que eles começaram mais a explorar o género musical. Pensavam mais. Pensavam mais. Esta drum machine aqui, se calhar, temos que estudar. Ah, é verdade. E a 505, de facto, existe mesmo. O TR, Roland. Existem uns quantos. Mas pronto, então passando aqui para este sócio, que é o Damu. Na Fact dizia, ouvi um artigo da Fact que dizia que este era um dos artistas mais promissores para 2011, ao lado de Melé e por aí. E vamos ouvir Damu, Riding. Está uma malha muito fixe, está assim para o hip hop. Ele tem sempre uns cintos assim muito psicodélicos, quase a fazer lembrar trance. Olha, é mas pimp, fica tudo misturado. Isto é pimp music. Não é? Booty music. Music. É bem o meu francês. Não gozem com o meu francês. e estamos mesmo pimp style. Pimp style. Riding. Pimp style, bling bling. Bling bling. Para casa é bem bling bling esse logo. Yeah. Damu aqui. Damu, aqui na... No bigode. No bigode. E o Damu tem bigode? Não, acho que não sei, nunca vi fotos dele. Tinhas dito que sim, não interessa. Isto era uma pergunta, era logo que sim. Yeah. Então, e depois deste cheirinho aí pop? Vou deixar o som mistério aqui para o fim. Vou deixar o som mistério para o último. Eu descobri há uns dias atrás um SoundCloud de uma dupla, acho que são americanos, chamados Me Gusta. Tem sons mais ou menos no género deste que ouvimos agora. E não sei se vamos ouvir o Me Gusta Sara ou esse. Ou esse. mas Me Gusta Sara acho que é melhor. Então vamos para isso. Pelo que eu me lembro, vamos para o Me Gusta Sara. Também me gusta. Estávamos aqui a falar do Black Dynamite. McDaniel. Vale muito a pena o filme. Pois vale. Por acaso, nós falamos muitas vezes do Dynamite. Do Dynamite? Yeah, falamos muitas vezes desse filme. E no Shaft também, já falamos aqui com umas quantas vezes, já fizemos referência ao Shaft. Umas quantas vezes. Agora já me descrevi tudo. That, Sweet Chick Back Badass Song. Também é um filme assim, Black Exploitation. Acho que o Black Dynamite foi mais uma paródia desses tipo de filmes dos anos 70. Já viram o Black Hula? Já vi o filme. Eu tenho lá um vinil. É o Drácula Soul Brothers. Eu tenho lá um vinil. É verdade. O vinil que eu tenho lá, eu não sei se é disso ou se é de outro filme parecido, que é o Disco Drácula, uma cena assim. Pá, eu tenho que trazer. Epá, se esta cena tivesse aqui um prato, eu trazia o vinil e a gente ouvia aquilo, porque é um som que vale mesmo a pena ouvir. Que é Soul Drácula. Tipo, temos que ouvir isso. A gente. Epá, queremos um prato aqui para a gente pôr aí, vinil. Tinha lá tanta cena para trazer. Mas... Ouvimos o Soul Drácula. É verdade. Pois é, isto. Estamos assim num hip-hop muito chill. Muito chill. Laid back. Pois é. Não sei se havia nada para martelar agora. Para martelar? Yeah. Acho que podíamos martelar aqui um bocado. Tenho martelice. Então mete aí o martelice. A martelice. O que é que está aí? Aqui não consigo ler. Jam City e Girl Unit. Mas isso também é hip-hop. Se bem que uma tem os BPMs mais para cima. Vou pôr aqui uma música de Sirius, não pode faltar. Pá, esta música. Yeah. Feed My Meat Machine. Eu acho que calha bem, bem depois de estarmos a falar. Pá, o final desta música é lindo. Por e não sei quê. O final desta música é a mesma melhor parte. Realmente um bordel só podia dar um nome desses, né? Tendo em conta que o bordel é uma instituição e não uma pessoa. E ele ser criado por uma instituição dessas, eu acho que sim. E deixa-me adivinhar, ele depois transforma-se em pimp. Não. A cena da história é que ele é... Tipo, os polícias convencem lá o dono do bordel a levá-lo preso só tipo a fazer número, porque acho que um gajo qualquer tinha feito crime, então tinham que arranjar um bode expiatório. Pronto, só depois o gajo passa-se a cabeça porque os polícias andavam lá a bater noutro gajo, depois anda a fugir da polícia ao filme todo, a fugir para o México. Então, Pumbas, Meat Machine. Machine. My machine. CEO, my beat machine. Está serioso, material bico prego. Acredito. Completamente. Característico dele. Já não me surpreende. Às vezes mete pianadas de restaurante chinês no meio das músicas também. Pois é. Ainda temos 15 minutos. Eu acho que queria passar aqui uma brincadeira do Molinex e do Shinobi que fizeram a semana passada. Isto foi engraçado, por acaso. Foi uma música feita, segundo eles, sem samples e com garrafas de vinho. Portanto, esperem uma cena engraçada. E pelos vistos foi tipo, olha, siga fazer uma música e depois, 8 horas depois, estava feito. Mas pronto, é uma cena engraçada. Só para brincar. Isto é, já, por acaso, já há muito tempo não havia assim nada feito por eles juntos. Eles dois, assim há algum tempo. Pelo menos assim, desta maneira. X marks the spot. E olha, e vamos ouvir isto. muitas garrafas de vinho para fazer esta cena. Não acredito. Cheira-me que sim, cheira-me que sim. E nota-se ali o vinho no meio. Cheira a vinho isto. Cheira a vinho. Pá, queria falar aqui de um pouco a agenda cultural do Bigode, se calhar. Aqui de uma exposição que vai haver na Montana Shop, em Lisboa, que junta um grupo de artistas que vão fazer, ou já fizeram, obras de arte baseadas em jogos. Pá, no passatempo favorito dos putos nos 90s e dos 80s e, dos, e de agora também, e de sempre. Sim. Mas vai ser dia 5 de maio. Chama-se Push Click e, pá, e prometo, eu gosto disto. Já tenho visto iniciativas parecidas lá fora. Sim. E, pá, e esta cenas... deve ser a primeira de género em Portugal, ou não? Eu, que eu saiba, sim, ainda não tinha visto nada preciso cá. É, pá, isso são cenas que dão ilustrações e quadros muito bacanas, muito diferentes. E há uns que exploram o outro lado do que poderia ser, pá, o mais visto é tipo cenas baseadas em Super Mario. E às vezes, pá, eu vi um quadro, e é conhecido, uma ilustração que é tipo, o que é que acontece para baixo do mundo quando o gajo morre, tipo, saltas e cais, então cá em baixo estão bué de Marios mortos, e bué de cenas assim, tá a dizer, tipo, isso são cenas engraçadas que o sol pode explorar nestas cenas, portanto eu estou expectante para esta exposição. E já agora, faço ponte, já que a semana passada não tivemos, esta semana, o normal, o jogo, o indie da semana, que é o Super Crate Box. Podem ir a supercratebox.com. Mais uma vez, é tudo de borda, que é só jogos de borda. E, epá, este jogo é matar tudo o que mexe. Caem umas caixas e as caixas trazem armas novas. Epá, vocês só têm que apanhar armas e matar tudo o que mexe. Okay, é a ordem do dia. E pronto, e é isto. E é isso? E tu tens aí música tenho mistério. Aqui, portanto, trouxe uma música mistério. Eu não sei o nome da música, não sei quem é que a produziu. Não, tu sabes, mas não podes é dizer. Não, eu estou à espera que me digam. Eu queria que me dissessem. Se alguém souber o nome dela. Não... Para dar aqui mais suspense. Mais. Não, mas eu queria deixar aqui a mensagem para se alguém reconhecer ou só conhecer o nome desta música, que me envie um mail. Mas não vou deixar aqui o meu mail. Mandei para o mail do Bigode. Meto no Facebook ou manda para Bigode. @mustachemovendo.com. A qualidade não é melhor, porque isto é ripado do mix que o Jack Grinds fez no Boiler Room. E pronto, vamos ouvir. A ver o que é que sai daqui. Eu acho que é bom som. We'll be right back. Right, é mesmo, estamos mesmo na altura certa, que ele agora disse que o papai ia falar. Isto é o que eu estava a dizer, faz-me lembrar filmes indianos. Algumas partes disto fazem-me lembrar faz-me lembrar uma cena em específico. Olha, era um vídeo que andava aí de uns gajos a dançar. Por falar nisso, em indianos, isto aqui provavelmente deve ser de um bacano de Londres. De Londres há imensos indianos. Há aí um gajo que é o Jay Paul, não sei se conhecem, mas anda com um hype enorme. Porque ele... Um hype mesmo grande. Isso está para fazer para dar sopa. É também de uma casa. E pá, ele só fez duas músicas e depois mais umas demos no MySpace. Depois teve logo um contrato com a LX Recordings e agora anda a trabalhar no álbum. Pá, já li na Vice e o caralho, até que aquilo está muito bom. E acho que ouvimos agora o indiano, o Jay Paul, em vez de Jacqueline, outra vez. Temos de ir buscar ao YouTube. Então começa já aí a dar as despedidas. Eu já vou buscar o Jay Paul. Até para a semana. Então escreve tu isto. Bem, pessoal, passem no blog, passem também No Twitter e no Facebook, no iTunes, estamos lá. Digam coisas, falem connosco. Se tiverem cenas bacanas que nos querem mostrar, venham ter connosco. Digam-nos coisas bonitas e podem ser vocês aqui. Coisas feias também. Falar connosco. E coisas feias. Também podem dizer coisas feias. Qual é esta? É a primeira. Já estou a ver quem é o gajo. É o indiano. Então, olha, vamos nos despedir aqui com o DJ Paul. E não sei quem é que quer dizer o nome da música. Não sei se querem dizer isso. É a única música que ele tem. Okay. Ah, pronto, é a única. É a única que ele tem. Okay. Até sair o álbum. E pronto. O YouTube não está. Está baixinho. Ele é adepto do Chelsea, não é? Isso não parece, está ali. Não sei. Então, olha, até para a semana.